E aí, Luca, mensagem no seu celular aí, mano. Ah. Ela curte homem, eu mulher. Tomo Todd, ela café. Ela prefere Maradona, eu prefiro Pelé. Ela sabe bem como é, enquanto eu tento entender. Quando ela não tá entendendo, meto a migué, pede gel, põe o boné. Falo calça, ela põe saia. Mó mala sem osso, eu quero sítio, ela quer praia. Eu quero que o Corinthians caia, ela quer o mesmo pro Palmeiras. Kevin fala sério, mas eu só falo besteiras. Ela torcia pro Jerry, enquanto eu torcia pro Tom. Eu tenho talento, ela que tem o dom. Ela é do reggae, eu do rap. Ela é menina, eu moleque. Eu gosto de comer no Bob's, mas ela prefere o Mac. Ela age com a razão, eu com o coração. Meu signo é peixes, o dela é escorpião. Eu curto filme legendado, ela só vê dublado. Ela prefere peixe cru, prefiro ele grelhado. Eu curto um quente, ela uma breja. Ela morango, eu cereja. Enquanto eu leio, isto é, a mina só leveja. Ela deseja ter uma filha, eu pretendo ter dois. Eu prefiro feijão em cima, ela prefere o arroz. Independente do meu gosto, não bater com o seu. Numa só história, você era princesa e eu plebeu. Independente do meu gosto, não bater com o seu. Numa só história, você é Julieta e eu Romeu. Independente do meu gosto, não bater com o seu. Numa só história, você é a princesa e eu plebeu. Independente do meu gosto, não bater com o seu. Numa só história, você é Julieta e eu Romeu. Eu gosto um pouco de história, ela ama matemática. Ela aborda teoria, eu manjo só a prática. Ela curte Superman, sou mais Homem-Aranha. Faço chamego nela, ela vem e me arranha. Sou feio, ela é bonita, agrado, ela me irrita. Assistia Jasper, ela assistia Chiquititas. Chamo ela pra um bilhar, mas tá afim de dominó. Sempre foi bajulado, eu sempre convive só. Ela prefere Castro Alves, eu Machado de Assis. Ela prefere a beija-flor, eu Flor de Lis. Ela quer ir pra Paris, eu Amsterdã. Eu penso no agora, ela pensa na manhã. Eu sou grilada, ela é tranquila. Vou de whisky, ela tequila. Ela é criada em bairro fino, eu sou daqui da vila. Eu só uso Havaiana, ela só Ipanema. Meu celular é Vivo, dela é Tim, mas que problema. Ela é da leste, eu da sul. Curto claro, ela gadu. Eu sou mais o verde, ela prefere azul. Eu sou humilde, ela é mó mala. Eu sou da farra, ela da casa. Ela prefere na cozinha e eu prefiro lá na sala. Independente do meu gosto, não bater com o seu. Numa só história, você é a princesa e eu plebeu. Independente do meu gosto, não bater com o seu. Numa só história, você é Julieta e eu Romeu. Independente do meu gosto, não bater com o seu. Numa só história, você é a princesa e eu plebeu. Independente do meu gosto, não bater com o seu. Numa só história, você é Julieta e eu Romeu. Aí, Rafa, aí, ó. Vou chegar ali, ó. Essa mina rouba minha vida.